Decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais condenou um ex-prefeito de Catas Altas da Noruega, na região central do estado, por improbidade administrativa. Ele deixou de cobrar o IPTU em 2012, quando concorreu à reeleição. O ex-prefeito teve os direitos políticos suspensos por 8 anos e foi proibido de contratar com o poder público por 5 anos. O Ministério Público de Minas Gerais propôs ação civil pública contra o ex-prefeito após constatar que, em 2012, não houve emissão das guias do IPTU e nem a arrecadação do tributo pelo município. De acordo com a ação, em depoimento, o servidor então responsável pela cobrança declarou que o prefeito, na época, determinou que não fossem emitidas as guias antes das eleições. Após o pleito, tendo perdido a disputa, o chefe do executivo não deu mais nenhuma satisfação sobre a cobrança do imposto. O fato foi confirmado por relatório da empresa que prestava assessoria à administração municipal. Para o Ministério Público, ficou claro que o prefeito deixou de cumprir a obrigação de cobrar o IPTU para angariar a simpatia política do eleitorado. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Stephanie Salles.